Oi, mano. Mina. Momentos de dores e dificuldades. Momentos de crise. Todos nós temos que passar. Mas o que vai fazer a diferença é a atitude daqueles que por estes momentos passam. É muito fácil ficar sentado, rendido, cansado, preparando desculpas, argumentos para tentar justificar a inoperância. Uns transformam estes momentos em monumentos eternos. Nunca vão sair deles. Vivem dizendo: ah, eu não consigo, tá difícil. Esta é minha sina, este é meu ponto final, hein, mano? Que isto? Deus te ama. Deus tem um plano pra tua vida. Lá no Salmo 139 a Bíblia fala: quando Davi declara que quando ele era substância sem forma, nem um osso havia, toda a história de Davi já tinha sido escrita. Há uma escrita de vitória para tua vida. Aceitar este monumento eterno de que nada vai dar certo, isso é colocar fim à existência. Há pessoas também que embrutecem e vivem a vida toda no momento de crise, no momento de luta, procurando um culpado. Ah, eu sou assim porque me fizeram desse jeito. Eu sou assim por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa da política. Eu sou assim por causa de Deus. Vive procurando algo, um culpado, para justificar o que não deu certo na vida. Há muitas que por causa das dores andam pela vida procurando anestésicos, alguma coisa para aliviar a dor, algum caminho mais fácil, uma porta mais rápida. Alguns entram e aceitam baseado. Acende ali um baseado, um cachimbinho aqui, uma pedrinha de crack aqui, uma cocaína ali. Outros mais além pegam um ferro e vai tentar ganhar dinheiro mais fácil. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mina. Não é esse. Não é esse o plano de Deus pra tua vida. Mas existe no meio de tantos exemplos, no meio de tantas lutas, de tantas dores, pessoas que querem fazer diferença. Pessoas que passam pelos mesmos momentos de dificuldade, de dores, mas que não saem à procura de culpados, mas ao contrário, tentam passar por este momento e marcam essa história com frases que vêm ilustrar a nossa existência. Eu quero falar de uma pessoa que passou por um vale que você não passou. Eu quero falar de uma pessoa que passou por uma luta que você não passou. Dores que você nunca sentiu, eu quero dizer que você nem vai sentir. O nome dele é Jó. O nome dele é Jó. Lá no livro sagrado, lá no livro santo, a Bíblia fala que este homem, em um só dia, ele passou por 4 momentos de dor. Perdeu seus bens materiais, perdeu a respeitabilidade, perdeu a condição de um homem justo. Porque aqueles que vinham até ele todo dia pedindo: ó, Jó, me abençoa, agora mudava o sentido, andava do outro lado da rua. Ele perdeu a sua credibilidade. E mais do que isso, querido, em um dia ele perdeu seus 10 filhos. É uma dor tão violenta que se essa dor chegasse sobre a nossa casa, muitos iriam correr procurando culpado, colocando culpa em Deus, colocando culpa em tudo. Outros estariam se escondendo na vida, outros estariam, quem sabe, ali com a pedrinha e o cachimbinho. Mas este homem, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, mano, tu sabe o que eu tô falando. Mina, tu conhece a sua dor. Este homem passou por uma prensa e a azeitona foi até a terceira prensa e mesmo assim saiu azeite. E na sua dor, quando todo mundo perguntava: ei, Jó, como tá? Ei, Jó? Dizia: tá doendo, tá machucando, tá sangrando. Mas o que causa impacto no nosso coração hoje, querido, é a frase que saiu da boca deste homem. No meio do pior dia, no meio do pior momento, da pior dor, quando todos começam a falar: esse homem está sob maldição, ele olha para o céu e olha para as pessoas que estão ao seu redor e disse: doer, tá doendo, mas uma coisa eu sei: o meu Redentor. Ei, mano, ele disse: o meu Redentor, ele vive. O meu Redentor, ele vive. E o final não vai ser esse. Querido, o que faz você passar pelos vales da sombra da morte, o que faz você passar pelos vales da violência, das angústias, da depressão, não pegada que você tem. Jó não olhou a dor que ele tinha, ao contrário, ele olhou pra frente e falou: estou vendo, o final não vai ser esse. Quem vai colocar o fim na minha vida, na minha história, não vai ser o homem, não vai ser o demônio, não vai ser a sociedade, não vai ser aqueles que me odeiam. Quem vai colocar o final na minha vida, mina? O nome dele é Jesus de Nazaré. Só Jesus. Só Jesus. Por isso, mano, fica bamba. O Senhor tá do teu lado. O Senhor é aquele que te acompanha desde o ventre da tua mãe. Tu que se gaba porque os tiros vêm da direita, tiro da esquerda e nada te atinge. E você pensa, meu corpo é fechado, né não, querido? Há uma mão que te protege, porque Deus tem um plano na tua vida. Deus não te programou pra ficar aí pela periferia da vida, apenas crescendo no sentido de prazer pra lá e pra cá e de violência. Tu sabe que no meio da turma o sorriso tá na face. No meio da galera, o sorriso vem dos lábios. Mas tu te conhece, aí, mano, olha pra mim, mano. Tu te conhece na cama quando coloca a cabeça no travesseiro. Ei, mina, quantas vezes o travesseiro amanheceu molhado? Mamãe perguntou o que foi. Você disse: suei, mamãe. Tu sabe que não foi suor, nada. Tu sabe que você falou com Deus com os olhos. Querido, querida, você pode dizer pra mim: pregador, mas isso aí é confuso, pregador, não aguento. Você só vai saber a sua real atitude, a sua real estrutura, quando passar pelo vale. Mas entenda uma coisa: entrar no vale é difícil, mas todo aquele que entra com Deus sai do outro lado. Sai melhorado, sai preparado. Uma coisa é fácil, é querer colocar a culpa no sistema, é querer transferir a responsabilidade para aquele que está na frente. Mas uma verdade eu aprendi na vida, querido. Mano, se eu mudo, tudo muda. Quer mudar a família? Não espere que a família mude, mude você. Quer mudar você da sociedade? Não mude a sociedade, mude você. Porque você é a projeção de Deus na terra. Deus tem um plano para a tua vida. Você não precisa de uma pedrinha, de um cachimbim pra querer ver anjo. Você não precisa de ver, quem sabe querer pegar uma seringa, colocar uma cocaína, uma picada aqui, pra tentar enxergar as revelações máximas da vida. Ei, ei, a pedra é Jesus. Só Jesus, querido. Só Jesus. Só Jesus. Sem ele nada dá certo. Sem ele nada dá certo. Quando Jó entrou neste vale, a Bíblia diz, quando Jó entrou neste vale, ele perdeu tudo. Mano, você não perdeu tudo ainda. Mina, você não perdeu tudo ainda. Porque onde houver uma esperança, há possibilidade de reação. O que falta na vida, na sua vida, na vida que é da sociedade, é uma atitude, é o primeiro passo. Eu aprendi também, querido, que a minha esperança é sustentada pela minha visão. Enquanto todos estavam ali dizendo: Jó, Jó, morra, a própria mulher dizia: Jó, morra, morra, morra, blasfema contra o seu Deus, junta o sistema. Jó dizia para aquela mulher: como eu posso morrer se eu estou vendo o final? Como eu posso recuar se o final que eu estou vendo é grandioso? Eu sei que o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor, só Jesus, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E a Bíblia diz que ele declarou: o final não vai ser aquilo que vocês estão vendo. Mano, você sabe por que uma pessoa suicida? Mina, você sabe por que uma moça na mina coloca um revólver na cabeça e dá um tiro? Ah, pastor, pregador, é porque ela está em depressão, ela está no sufoco, ela está em angústia. Não, não, não, não, não. Isso apenas é o apertume. O suicida concretiza o seu sonho de pôr fim à existência, porque quando ele olha para o futuro, ele não vê nada. Ele projeta para o futuro aquilo que ele está vivendo no momento, e como ele não tem futuro, ele põe fim. Por isso, a minha esperança, a esperança de Jó, sempre vai ser sustentada por aquilo que ele vê. Além do seu problema, existe uma vitória. Além do seu problema, da sua dor, existe o consolo. E eu quero dizer para você neste momento, nessa gravação, nas músicas desse CD, em tudo que será falado, tocado, tem um propósito apenas, querido: fazer com que você, na hora da sua dor, não olhe para a ferida, Não olhe pra perda da vida. Não olhe pra solidão nem angústia. Olhe pra frente e enxergue que Deus tem um plano melhor pra tua existência. Com Jesus, tudo. A Bíblia fala, comigo tudo podeis fazer. É fácil ficar sentado. É fácil querer até morrer. É fácil pegar uma pedrinha ao invés da pedra, que é Jesus. É fácil abortar a vida. O difícil é se colocar de pé. O difícil é ter uma atitude de olhar a vida com os olhos de vitorioso, mostrando o que você está vendo. E acreditar que por detrás de tantos entulhos haverá a possibilidade, o dia da restauração. Como está escrito na palavra, no livro sagrado, está escrito: a tristeza pode governar a noite toda, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mano, o sol já está raiando. Mina, o sol já está raiando. Acredita, coloque isso no seu coração. Fica pampas. Mas lembra, só com Jesus, você poderá dizer: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Só com Jesus. O meu Redentor, o seu deserto vai florescer.